Tinola, solas, oftalmia, mortualha, genesiologia, pérfida, setor das mágoas, impunes da leitura, informação que é necessária, psicultura favorável em salvação pra sua alma, e a deriva nos sufoca com a proposta maquiada, ceifador atrás do amor, te observa o caçador. Livres pra pensar, presos na ampulheta, subjugados, coletício, simetria do capeta, interseção, eleva os blasts. Fala sério, quem deveria tá com nós? Heróis no cemitério, se concretiza o que foi dito. Lutas não cabíveis, não importa o que pensar, os dias serão terríveis. Pesadelos atacam, mas eu tô de olho aberto. Visão de águia sobrevoa a tempestade do deserto. Confuso, com medo, confiante na minha fé. Debruado de incerteza, vou aonde Deus quiser. Monótono sem rumo pro mundo, sou invisível. Confortados na calúnia, sujeição irretorquível. Abranja conspiração, a flor revela espinhos sólidos. Sem união na solidão, perde o caminho. Era soberba, te convida ou briga com a nova ordem. Mas o número rastreado aperta um clique, te remove. Ouça a regência bélica, maldita poesia. Preeminente orquestra oprobiosa, ofensiva, iludente. Solipso, solito, superno contra suez. Chafardel, suprema corte, caterva, lobo da vez. Se desmascara, se desbanca, cai por terra, inferno tranca. A piscina nunca alcançada, pôs seu pés em confiança. Curador da grande galeria pragmática. Arte é pobre em holocausto, colapso, sintagma. É o fim, sim. Sou testemunho dessa era, chuva-se da cratera que esconde em trevas a besta fera. Em tecnologia, harpe se revela no céu ou na terra, submerge planisfério, mogelou na atmosfera. Em berço esplêndido, fascismo, maldito gigante, ignorante em altruísmo. Prepara as grades, as paliçadas intransponível, cancela os armistícios, difícil de se notar a cusma. Estardalhaço, suicida, bomba nuclear, homicida. São versões que assusta até a bruxa que não escurece o céu. É cruel de se ver tudo de acordo nas ruas, pela mentira na TV. Agora é só se superar, dessa não tem como escapar. Não é pouco, os bichos estão soltos na fúria pra estraçalhar. Então não corra, cê tá no planeta masmorra. Na soberba se diverte, sua gangorra é a própria forca. O inimigo te dá corda, te agrada, depois enforca. Corda que hasteia a bandeira, asfixia o